É o seguinte, quem já sofreu por amor aí, bota a mão pra cima, na moral, bota a mão pra cima. Pode escurecer que o povo fica com vergonha, aí tem que botar tudo escuro mesmo. Quem nunca mais vai sofrer por mais ninguém nessa vida, bota a mão pra cima aí. Agora deixa a mão pra cima aí. Bota a mão pra cima que vai ficar rico em 2021. Deixa a mão em cima, deixa a mão em cima. Canta comigo, ó. Doente de amor, eu procurei remédio na vida noturna, oh mãe, galhão da noite. André Cepes, o mural de Ibi Koala. Quem guarda putaria, bota a mão pra cima e faz barulho. Empua-se, mão. Deixa de sofrimento. Joga a bunda, joga. Joga a bunda, joga. Joga a bunda devagar, negão. Agora a batedeira, baby, vai. Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira. Respeita esse swing. Joga agora, joga a bunda, uma louca. Joga. Aqui é uma história, pô. Olha o swing, ó. Doente de amor, procure remédio. Ah. Zona Sul, estou doente de amor, procure remédio. Vou na vida noturna, caiu da noite na boate. Deixar de sofrimento, ela empina a bunda agora. Joga a bunda, joga agora. Não para não, vai batedeira, Blenda, vai Blenda. Vai Blenda, vai Jade. Esculacha, neguinha, vai. Sucada suplementos. Joga a bunda, joga agora. Bora escopeta, oh. Doente de amor.